não sei mais o que fazer. Talvez fechar meus olhos e tentar esquecer tanta miséria e tanto sofrimento, pessoas se acabando e outras morrendo. Imaginem só a vida de um irmão negro, sobrevive a cada dia com o preconceito. Onde a pobre não sabe mais o que fazer, seu único meio é pedir esmola para sobreviver. Essa é a dura realidade do nosso país. Eu sei que é foda e é por isso que eu nunca vou desistir. Sabe, um dia é para que um dia eu possa ser feliz. Não devemos desistir, temos que tentar para que um dia nossas vidas possam melhorar. É, não devemos desistir, temos que lutar. Atitude consciente nunca vai parar. A miséria impera em todos os lugares, favelas existentes em todas as cidades. Eu pergunto a Deus por que temos que viver assim, onde a miséria até parece uma história sem fim. Onde vejo as crianças não estão mais brincando, se envolvendo com drogas e se acabando, não querem mais saberem das escolas, mas se entregam facilmente a um saco de cola. É foda, né? Não pode crer, então veja a razão, irmão. E o que mais me comove é ver um ser humano se autodestruindo no meu cotidiano. Infelizmente as autoridades não estão nem aí para a violência que domina o nosso país. As atitudes erradas cometidas hoje em dia por otários fardados se tornando em nossas vidas com um cano na mão. Pensam que tem o poder, provo ao contrário, tento esclarecer isso. Por isso são considerados como marginais. Baseado nesses fatos as consequências são reais. Quem é certo ou errado, o culpado eu não sei. Os que fazem tudo isso são os homens da lei. São os homens da lei, são os homens da lei. E que culpa eu terei? Eu já passei por muitas coisas que nem gosto de lembrar. Então fodam-se aqueles que querem me derrubar. Mas um dia eu tenho certeza que a paz vai te arrenar. Nos becos, favelas e nas periferias, atitude consciente dá o recado. Fique esperto com todos que estão do seu lado. E para aqueles que nos consideram como marginais, baseado nesses fatos as consequências são reais. Instante eu peço um pouco de atenção, que eles tenham consciência e mais amor no coração. Pode crer então, veja a razão, irmão. Não devemos desistir, temos que tentar para que um dia nossas vidas possam melhorar. É, não devemos desistir, temos que lutar. Eu sei que é foda e é por isso que eu nunca vou parar. Mais uma participação especial com vocês, Negresco. Análise verbal. Pra quem curtiu o som, tem na vida esperança. O futuro vi nos olhos uma criança que acaba de nascer. Em meio à pobreza ela vai sobreviver. Barracos de madeira no meio da favela. Bem antes de nascer a mãe orava por ela e pedia a Deus: não me deixe faltar o leite que a criança precisa alimentar. O tempo está passando, a criança está crescendo. Em meio à pobreza ela vai sobrevivendo. Mil motivos pra se revoltar. Ele queria um carrinho, sua mãe não podia comprar, mas lhe dava carinho. Pra ele era pouco, se sentia sozinho. Entra a cozinha, a espada começou a imaginar. Seus pensamentos foi além, tudo que ele queria agora ele tem. Inimigos, dinheiro, carro e mulher. Diatrões da morte que se chama Lucifer. Bande uma boca numa cidade popular. Sua nova brincadeira hoje é atirar pra matar sem piedade. Contaminado pelo ódio, o vírus da maldade. Viagem ilusória que o põe atrás das gatas sem perceber. Alguém chora por você, pedrinha da loucura, pedrinha do prazer que arrebenta, te faz viajar. Essa história eu conheço, não tem como voltar. Não devemos desistir, temos que tentar. Que um dia nossas vidas possam melhorar. Não devemos desistir, temos que lutar. Eu sei que é foda e é por isso que eu nunca vou parar. Consciente, mano, sangue no olho. Pra mim periferia é coisa séria, mas muito bom, não sabe que é morar dentro de uma favela, convivendo diariamente com a miséria, andando lado a lado com a morte em um campo de guerra. Violência, pode crer, gera violência, que muitas vezes, mano, acaba em tragédia. Viciado se matando entre si, irmão. Por quê? Por causa de uma pedra. Eu já estou cansado de ver tiazinha chorando, recebendo a triste notícia que seu filho foi assassinado por engano. Aí chegado se ligue no que estou falando, ninguém tem o direito de matar assim tirando. Tirando o que, mano, diz aí? Tirando a vida de um ser humano. Infelizmente a pobreza tem efeito devastador. Somente quem é pobre tem um remédio certo para aliviar essa dor. Na periferia não temos chance de dar tempo ao tempo, somente para pedir a Deus, mano, que nos abençoe, nos proteja desse cotidiano violento. Não devemos desistir, temos que tentar para que um dia nossas vidas possam melhorar. Não devemos desistir, temos que lutar, eu sei que é foda e é por isso que eu nunca vou parar. Não devemos desistir, temos que tentar para que um dia nossas vidas possam melhorar. Não devemos desistir, temos que tentar, eu sei que é foda e é por isso que eu nunca vou parar. Não. É, sangue bom ter esperança é preciso, para que você possa sobreviver em um mundo sofrido. Sofrido ou perdido, perdido ou sofrido, perdido excluído, sofrido desaparecido, perdido extraviado, perdido pervertido, perdido libertino, totalmente destruído ou irrecuperável, cuja morte é totalmente inevitável. Seja como você quiser, mas mesmo assim tentamos manter a esperança aqui dentro de nós. Então, por favor, escute a nossa voz. Eu falo de esperança e não de esperar, mas sim de lutar em algum lugar chegar, fazer o nosso mundo melhorar. Se a união faz a força e a esperança é a última que morre, eu também serei o último a morrer. Aqui análise verbal, vou trazendo pra você a mais pura e dura realidade nua e crua do nosso país, que são algumas das coisas que eu nunca quis. Não devemos desistir, temos que tentar, para que um dia nossas vidas possam melhorar. Não devemos desistir, temos que lutar, eu sei que é foda e é por isso que eu nunca vou parar. Não devemos desistir, temos que tentar, para que um dia nossas vidas possam melhorar. Não devemos desistir, temos que tentar, eu sei que é foda e é por isso que eu nunca vou parar. Não, nunca vou parar, não. Nunca vou parar, pode crer então. Nunca vou parar,